andrecedesmoral.com.br. Vê se comigo, vem. Tá gostosinho. 739-81-14-3361. ZR Produções. O estouro do momento. Que menina louca, safadinha, me olhando. Ela tá mostrando a sua marquinha, eu tô olhando. Quando me olha desse jeito, eu fico louco de tesão. Ela rebola pro pai, na frente do paredão. E ela rebola pro pai, na frente do paredão. Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar. Com o meu rebolar, te deixo louco. Tu pode desejar, mas tu só pode olhar. Que hoje eu vou sentar na onda do gordo. Safadinha me olhando. Ela tá mostrando a sua marquinha, eu tô olhando. Quando me olha desse jeito, eu fico louco de tesão. E ela rebola pro pai, na frente do paredão. E ela rebola pro pai, na frente do paredão. Mas quando eu sentar, ai, vou te hipnotizar. Vai sentar, com meu rebolar, Didi fica louquinho. Te deixo louco, tu pode desejar. Mas tu só pode olhar. Que hoje eu vou sentar na onda do Faroeste Oficial. Ai, tá gostosinho, tá gostosinho. André Cedês, o moral de Ibicoara.